machuquei. Não me abandone, não sei como viver sem o teu amor. Não me abandone, eu sempre te amei, sozinho estou. Esta é mais uma marca, esta é mais uma marca. Banda Os Brothers, Banda Os Brothers, a verdadeira marca do Melody. Não posso ficar um minuto sem você. Preciso ter o seu amor, de sonhos não vou viver. Me entreguei de corpo e alma pra você. Queria ter o seu amor e não te machuquei.